13834, com essa velocidade tem condições de continuar na aproximação? Positivo, certo. Cliente. Autorizado 2.000 pés, ajuste 1.0 no 2. Autorizado final LS, informe estabilizado. Gol no 754. 2.000 pés, 1.0 no 2, seu passarão estabilizado no 754. Então, aeronave sobre aproximação, informo que na final da 28 existe chuva forte. 7400. Rio 4082, autorizado 2.000 pés via CARI, ajuste 1.0 no 2. É 2.000 com 1.0, 1.2, 4082. Gente, quase de minuto. Guardado. Na pista? Não existe interdição sobre a pista, azul 4082. Ok, obrigado. 4061. 4061 para Campinas, aguarde coordenação. Guarda sempre da Uniforme. Controle Webjet 6721. Boa tarde, informação que dá um gosto. Boa tarde, Web 6721, na sua identificação. Chegada CARI, desça e mantenha nível 040. CARI 040, 721. 0 Viel para o Whisky 50. Decolagem da pista 28. Após a decolagem, manter proa até 3.000 pés. E após curva esquerda, saída gole, eval. E após direto de Nero. Controle 119.35, código 5503. E corrigindo a saída gole, eval. E após direto, Eudes. Nada. 285. Ano 941, redução para 2809. Reduzindo 941. 34240 com 14 nós. Cheque o trem pouso livre na 28. É gole, eval e após direto Wildes. Tá com 290, 4082. Ciente. 198, Web 6741. Correto, pode, é, autorizado. Posicionamento reporte por táxi 6741. Afirmativo. Vai para o trabalho do táxi 6741. Estabilizado, Gonal 754. 754, torre 118, decimal 3. 283. Capitão Gosca, Sierra Mike, a sua identificação e chegada a CARI. Desce e mantenha nível 060. Desce até que nível, companheira? Confirme. Até que nível? 060, Oscar Sierra Mike. Seu rádio está muito ruim. Capitão Oscar Sierra Mike, desça e mantenha nível 060, chegada a CARI. 060, agora eu copiei. Está clareza 1 para 2. Só fornia também. Azul 4082, controle. Prossiga. Confirme como recebe o controle. 5x5. Ciente. Web 6721, confirme como recebe o controle. De base. Dano 941, uniforme como recebe o controle. 55941. Boa tarde, baixar travado. Boa tarde, continua a aproximação, o tráfego precedeu, por, avistou em torno de 700 pés. 230, variando até 240, intensidade 1 dúzia nós. Gol 1754. 7, 1754. Como que sobre a pista não tem chuva, ok? Está aí na aproximação final mesmo, é uma camada bem nessa, nesse setor. 7. Está reduzindo agora, está cruzando 270 em redução, para 250. 7. 96721, inicia redução para 2509. Está iniciando redução para 250, cruzando 285 agora. 1941, redução para 2509. Já está mantendo, 941. 7. 6721, 3000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, ajustado 1012. 3000 pés, web 6721. 3000 pés com 1012, web 6721. Vai guardar o WebJet, que está através do gate 4, após mesmo liberar o caminho, autorizado ingresso gate 04. Após o WebJet, vai para o 4, 3834. A Patagônia, Serra Mike, informe indicado. 250. Sim. Táxi 6741, informa 1350, Fernando Confins, com 106 a bordo. Confim PLB? 106. Gente, pressão agora instrumentos, o Web 6741, autorizado Índia, Alfa, reporte no ponto de espera da Golf. Índia, Alfa, para reportar no ponto de espera da Golf, Web 6741. Após o tráfego da companhia estacionar no 4, autorizado push. Salvador, boa tarde, 3566, passando 190, descendo para o 150, informação TAN. TAN 3566, sua identificação é chegada a CARI, reduza para 250 nós, em descida para nível 070. Confirmando, reduzindo 150, descendo para o nível? 070. 070, 3566. Azul 4082, está autorizado o ILS em forma estabilizada. Informa lá. Foi aos 39. Libere pista à esquerda e chame solo 1209 para instruções de táxi, mantendo posição nesta taxiway agora na Delta. Qual é o vento aí da torre? O vento 240 com 1129. É, pode informar o próximo aí que ele não vai conseguir avistar nos meninos. Tá muito crítico ali, foi os 400 pés, não foi isso? Não, foi no mínimo, mínimo hora 1. Gente, tem chuva já na cabeceira, obrigado. Fala, gol 1754, livrou. 1754, após o WebJet cruzar proa, autorizado cruzar alfa, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, ó. 74061, não copia? Informativo para você. 4061, autorizado Campinas, nível 360, via para o Whisky 58. Decolagem da pista 28, decolagem mantendo proa até 3 mil pés e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Controle 119, decimal 8, código 5505. A pista 28 já liberada. E a chuva já está atingindo o ponto médio da pista, da 28 até o ponto médio, que é na cabeceira oposta que está seco. Ciente, o 82. E informe que a pista está livre em toda a sua extensão. Obrigado. O Azul 4061 no correto, autorizado por posicionamento, reporte para o táxi. Parar para o táxi, Azul 4061. Aeronaves na escuta do controle, o controle informa que no momento temos 400 pés com 4 mil de visibilidade. Chuva forte na final da pista 28. 3566, ciente. Comando quadrão, ciente. Web está ciente. Acho que a Serra mais ciente. Coro 948, autorizado 3 mil pés, ajuste no 012. Coro 948, copiou o controle? Do 1948, controle. Coro 941, desça, mantenha 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil, com 1012, com 941. Controle, hotel 3566. Tudo. 66, por gentileza, a pista 28 está sendo usada na sua totalidade? Afirmativo, 3566. Ciente. Então 3566, inicie redução para 2209 para sequenciamento. 220, 3566. Papatango Oscar Serra Mike, desça para nível 040. Poderia repetir para o GR2, a gente está passado. Confirme. Confirma, isso é até que nível? 040, Oscar Serra Mike. 40, Mike. Então 3566, desça e mantenha nível 050. 050, 3566. Então, 3566, informa o tráfego 12 horas, 9.5 milhas, mesmo rumo, é um Charlie 550, está passando nível 100 para 040. Está quente, negativo visual, 3566. Coro 941, desça, mantenha 2 mil pés, informe na final ILS, estabilizado, Coro 941. Para 2000, reportará na final o gol 941. Teve o tráfego da Gol estacionando no 8, após iniciar o táxi, reporte para ingresso na Juliette. Gente, oficial do tráfego da, voo, da Gol e reporta para ingresso na Juliette, azul 4061. Localizador 6721. Esquerda, solo 219, 4082. Oi, Webjet 6721. 6721, 7 do tráfego, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, o teto estimado em torno de 800 pés, foi reportado pelo tráfego que antecedeu, vento 230 com 8 nós, Web 6721. Tá certo, chuva tá moderada ou forte ainda? Moderada. Obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 4082, livre a principal. Traje azul 4082, cruze a Alfa, táxi via Quilo e pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Cruza Alfa, Quilo, pátio 3, reportará para ingresso. Coro 924, ação de identificação, chegada a CARI, desça, mantém nível 070, reduza para 2509. Ok, identificou, chegada a CARI, desce para 070, já estamos mantendo 250. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 3. Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera, torre 23, do 4061. Jet 6741 decolou os 46, chame controle 119.8, um bom dia. 19.8, obrigado. Olha, Salvador, Web 6741, bom dia. Deu a repetir sua intercortada aí com outra mensagem? TAM 3566, redução para 2209. Já está, senhorita, 3566. Controle Salvador 6741. 741, contato radar, suba nível 340, saída Gole, transição Eval. Gole Eval, 340. Vale à esquerda para dirigir o Oscar Serra Mai. Oscar Serra Mike, para sequenciamento, curve à direita na Pro 080. Obrigado, tem que curvar para a esquerda aqui, para a direita aqui, está tendo formação. Gente, forma a procurar tomar a esquerda. Aqui só 30 já voltando para a Pro. Ciente, Oscar Serra Mike, desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil. É livre pouso na 28, 230 graus, uma dúzia nós, chuva sobre a pista e altera em toda a extensão. 7, Salvador, boa tarde, o voo 1697, cruza 200 para 150 e pique. Gol no 697, contato radar, atendente de ficação, chegada e pit desse mantenimento 070. Ok, pit 70. Controle em Salvador, 941, estabilizando a LS da 28. 1941, chame a torre, 18 decimal 3. 83, boa. No solo aos 48, libere a esquerda, chame solo 1219. 1219, vai liberar a esquerda agora, é 6721. Oscar Serra Mike, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 015, limite ao curso do localizador. 015, limite ao localizador, Mike. Jet 6721, vibrou na Delta, na sua escuta. 6721, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, portão 612, web 6721. 040. Oscar Serra Mike, autorizado 2000 pés, ajuste 1012. 2000 Mike. Autoriza voar Eudes pro 6741. 6741, mantenha o perfil da saída. 941, boa, continue a aproximação, informa com a cabeceira à vista, estimado em torno de 800 pés o teto, chuva leve sobre o campo, pista opera em toda a extensão, 240 graus a direção com 10 nós a intensidade. O 1941. 7 vai botar avistando com 941. O solo TAM 3834. TAM 3566, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1012. 3000, 1012, 3566. TAM 3834, podia confirmar, é o BT? Confirmando, a saída do 6741 é Gole, Eval e Eudes, é isso? Afirmo. Web 6741, chame Recife 1288, alterno 3325. 288-1335. Foi gol 941, visual com 28. Livre pouso na 28, vento de 250 graus com 8 nós. Chuva leve. 7, livre pouso na 28, 941. Gol 1697, reduza para 250 nós na Prodianto, descendo para nível 070. 70, Prodianto, 250. Localizador, acho que é Serra Mike. Complete final ILS e chame Torre 1 Noite Decimal 3, acho que é Serra Mike. Certo. Tan 3566, reduza para 1950 nós, desça para 2000 pés. Informo tráfego 11 horas, 6 milhas, o rumo oeste, está na final LS, é um Charlie 550. Está ciente, reduzindo, descendo para 2000 pés, o TAN 3566. Estou em Salvador, boa tarde, acho que é Serra Mike. Oscar Serra Mike, boa, ciente do tráfego, reporte na final curta da pista 28, o teto estimado em torno de 800 pés, vento 250 graus, 8 nós, chuva leve, Oscar Serra Mike. Sem problema. O azul 4061 tem condições de alinhar e manter e preparar para a decolagem de imediato, com o tom logo liberado? Afirmativo. Pode tomar posição na cabeceira e aguardar para iniciar a decolagem. Ali mantém pista 28 azul 4061. 1941, no seu solo 52, libere a esquerda e chame solo em 1219, um bom dia. 219, azul 4061, pista liberada. Tem decolagem autorizada da 28, 250 graus, 1129. Tem decolagem pista 28, azul 4061. Alfa Juliette para o 07941. Performa. O tráfego à sua frente está agora a 5.8 milhas e a sua navegação na proa de Usan, 3566. Gente, eu vou curvar pela direita, porque não tem condição de curvar pela esquerda, já ultrapassou, vai reassumir Usan. Então 3660, sua vetoração, curva direita para 080, limite é radial 1110 de Salvador. Curva direita 080, centro limite está 3660. Controle, o caçador 06. Confirme. Caçador 06 no través do parque Pituaçu para transferência de frequência. Caçador 06, chame a torre 18 decimal 3. 7183, caçador 06. 1697, cruza 90 e deploy pit. Quando 697, desça para nível 050, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 185, limite ao localizador, no 697. Ok, para o 185, 50 e limite localizador. 8, 240 graus, 10 nós a intensidade, chuva leve sobre o campo. É. Controle Salvador Azul 4061. Azul 4061, contato radar, suba nível 360, saída Gole, transição Eval. 360 na Gole Eval, Azul 4060. Mantém 3000 na proa para voar Gole 4061. Mantém a proa até 3000 pés após estar autorizado proa de Gole. Afirmativo, Azul 4061. Gol 924, inicie redução para 2100 nós, curva à direita para o 065, limite radial 080 de Salvador. Reduzindo 210, direita 065, 924. Serra Mike. Tá 3660, curva à esquerda para o 360, limite ao curso do localizador. Desça para 2000 pés, ajuste 1012. Esquerda 360, 2000 pés, 0012 para o localizador, tá? 3660. Confirme o limite para o 924, por favor. Radial 080 de Salvador, no 924. Copiado, 080, obrigado. 1697, novo limite radial 190 de Salvador. Controle Salvador, boa tarde, Abaeté 1401, em transferência. Abaeté 1401, no aguarde. Gol 1697, copiou o controle? Copiou sim, atingindo 50. Gente, gol no 924, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil pés, no 012, no 924. Gol no 924, curva à esquerda, proa 050, limite ao localizador. Esquerda 050, localizador, 924. Mike. Obrigado, boa tarde. Boa. De reautorização. Aguardando, 3191. Salvador, boa tarde, acho que é Serra Mike, Vale Vela, sua escuta. Acho que é Serra Mike, boa tarde, confirme, bate destino. Correto, amigão. Pode usar. Afirmativo, pode usar, sem problema. Ou no 697, desça para nível 040. 04097. Contra Salvador, bom dia. O gol 1328. Ciente uniforme. Pelo 328, ação de identificação, chegada a Cari, desse mantém nível 060. 060 na Cari. Vai até 1401, ação de identificação, chegada Cari, desse e mantenha correção. Informe ponto ideal descida. Ela pode dar a descida, senhora, com o uísque pro de mare. Desça para nível 070, batendo 401. 070, 01. Gol no 697, esquerda proa 230. Ok, a direita 230, gol. Acima direita 230, limite radial 130 de Salvador. Ok, 130. Gol no 924, redução para 1709, informa o tráfego nacional, um Airbus 319 da TAM. Tem condições de nessa proa interceptar o localizador? Ei, 170, nessa proa tem condições, mas ajuda a se curvar a esquerda. Confirme? Temos condições, vamos manter a proa. Cliente, desse mantenha 2 mil pés, 1924. 2 mil pés, 179. Mike, táxi Lima, Mike, Quebec, reporte para cruzamento da 1735. Muito obrigado. Considere seu solo ao 59, frequência livre 06. Gol 697, curva direita, proa 305, limite ao localizador. 305, limite localizador, 97. Desce, mantenha 2 mil pés, ajuste 1012. 2012, no 697. Lampa 1735, acho que é Serra Mike. Autorizado o cruzamento, acho que é Serra Mike e táxi. Obrigado, papai. Gol 924 interceptou o localizador. Gol 924, complete final ILS, chame torre, 198 decimal 3. 1983, boa tarde. 566. Oi, Salvador, boa tarde, 3660. 3660, boa tarde, ciente do tráfego, continue a aproximação, reporte visual com a cabeceira, 250, 10 nós, chuva leve.